Capricho número 1, é maior de Zelenka Kamerata-Bön e a direção de Alexander Van Winkoop. FM, a rádio de música clássica do Brasil. Você ouve pela MEC FM, Áurea Música. São 7 horas e 47 minutos, chegando ao final do Áurea Música, nós vamos ouvir a sonata para pianoforte em Sol Maior, WQ6548. De Carl Philipp Emanuel Bach, pianoforte, François Chaplin. Encerrando a Áurea Música, tivemos a sonata para piano forte em Sol Maior, WQ 6548, de Carl Philipp Emanuel Bach, e a piano forte François Chaplin. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e o Áurea Música volta amanhã às 6 horas da manhã. Até lá. Áurea Música, uma seleção matinal de músicas da Idade Média ao Clássico. Realização MEC FM. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Na nova temporada do Bling Bling Blom, estamos acompanhando Ari e Filho, duas crianças extraterrestres que estão pesquisando a música do planeta Terra. Eles querem saber como um planeta tão atrasado como o nosso pode ter uma música tão boa. E sabem o que eles vão pesquisar essa semana? Eles continuarão o estudo da melodia e do parâmetro altura e irão a Viena conhecer alguns endereços onde Beethoven morou. Não perca, sempre aos sábados ao meio-dia, a música do planeta Terra, aqui no Bling Bling Blom. Bling, bling. Acompanha por onde você for. Baixe já o aplicativo EBC Rádios e ouça ao vivo nossa programação. Confira o podcast e agende um lembrete para não perder o seu programa favorito. Aplicativo EBC Rádios. Baixe grátis para Android e iOS. É a Rádio Mac na palma da sua mão. Rádio Mac. Música, educação e cultura. ZYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 8 horas em ponto no Rio. Manhã MEC FM. Ótima manhã de quarta-feira para todos nós. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã MEC FM. Sou Tony Villani e fico com você até meio-dia. E vamos começar o programa com a abertura em Ré Maior, de Múzio Clemente. Orquestra Filarmonia e a direção de Francesco Dávalos. Thank you. Abertura em Ré maior de Moody Clemente com Orquestra Filarmonia. A direção de Francisco Dávalos. Mac FM, agora no Rio, são 8:09. E a Comissão Especial da Câmara dos Deputados adiou a votação do parecer sobre a legalização do cultivo no Brasil da cannabis sativa, maconha, para uso exclusivamente medicinal. E ainda sobre a Comissão Especial, a sessão foi intensa e marcada por um ótimo bate-boca, por causa de um requerimento rejeitado. Diego Garcia, do Podemos do Paraná, pediu para adiar a discussão e questionou a condução do presidente Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Garcia se dirigiu até a mesa, tentou derrubar o computador e empurrou o colega. Paulo Teixeira classificou o ato como agressão. Ambos afirmaram que pedirão a gravação em vídeo para pedir providência. Vamos aguardar para ver como vai ser o desfecho desse caso, esse caso no plenário. Manhã Mac FM. Você ouve agora a sonata em Ré maior, opus 137, número 1, para violino e piano, D384, de Schubert. Duo, os solistas de Weimar. Thank you. Sonata em Ré maior, opus 137, número 1, para violino e piano, D384 de Schubert. Do os solistas de Weimar. MEC FM, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 8:22 agora no Rio. E vamos seguindo com a sinfonia número 25 em Sol menor, K183 de Mozart. Sinfônica de Tóquio. A regência de Chiyuki Murakata.

E essa foi a Sinfonia número 25 em Sol menor, K183 de Mozart, com a Orquestra Sinfônica de Tóquio e a regência de Shinyuki Murakata. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. 8:40 agora no Rio. A partir de 2022, para serem identificados como alimentos integrais, os produtos alimentícios à base de cereais vão obedecer a dois critérios. A quantidade de ingredientes integrais tem que ser superior à de ingredientes refinados e, pelo menos, 30% de todos os ingredientes devem ser integrais. As novas regras fazem parte da resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicada no final do mês passado. Entre os alimentos considerados na resolução da Anvisa estão farinhas, massas, pães, biscoitos e cereais matinais. Manhã MEC FM. Andante com variação em Ré maior para bandolim piano de Beethoven. Piano, Imre Roman e bandolim, Lajos Mayer. variações em Ré maior para bandolim e piano de Beethoven, piano Imrich Roman e bandolim Lajos Mayer. MEC FM, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação, agora no Rio, são 8 horas e 52 minutos. Você ouve agora a Nova Viana de... Você vai ouvir então a Nova Viana de Josef Ladner com o Ensemble Wien. A Nova Viena, de Josef Lanner, com o Ensemble Vim. Mega FM, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação. Estamos apresentando Manhã Mega FM. Música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. Mega FM, a rádio de música clássica do Brasil. O repertório de canto gregoriano da solenidade de Pentecostes, ou Festa do Divino Espírito Santo, é o tema do Som Infinito deste domingo. Som Infinito, a música sacra através dos séculos. Todos os domingos, às 7 da manhã, aqui na MEC FM. Algumas escolas vão começar a retomar as aulas presenciais. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, preparou um guia de orientações para retorno seguro às aulas nas escolas de educação básica. Secretários, diretores, professores, pais e responsáveis, baixem o guia em gov.br/mec e ajudem a dar mais segurança aos estudantes. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Os shows Rádio MEC desta semana recebe Naozete e José Miguel Wisnik. Celebrando os mais de 30 anos de parceria, os músicos apresentam o álbum Na e Zé. Subi no raio de uma estrela, subir até sumir. Não perca, sábado às 10 da noite, aqui na Rádio MEC. Mas, subir além. Rádio MEC, música, educação e cultura. ZYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Manhã MEC FM. 9:01, agora no Rio, uma ótima quarta-feira, 19 de maio, para todos nós. Um concerto para violoncelo e orquestra, número 2, em ré menor, opus 59, de Franz Xaver Neruda. Violoncelo Beate Altenburg e orquestra Nattisch Philharmonie de Dessau. A regência de Goldberg. Esse foi o concerto para violoncelo e orquestra número 2 em Ré menor, opus 59, de Franz Xaver Neruda. Violoncelo Beate Altenburg e orquestra Halters Philharmonie de Dessau. A regência de Goloberg. MEC FM, uma emissora BC, empresa Brasil de Comunicação. 9:17. Melodia em Fá Maior, de Anton Rubinstein. E o piano, Tura Tcherkarsky. Melodia em Fá Maior, de Anton Rubinstein, e ao piano Tura Tcherkarsky. Mac FM, agora são 9h22 e as linhas azul, verde e vermelha do metrô e a linha prata do monotrilho em São Paulo não deve ter operações normais nessa quarta-feira. Os paulistanos amanheceram enfrentando pontos de ônibus cheios e aglomerações para embarcar. Em assembleia virtual realizada nesta terça-feira pelo Sindicato dos Metroviários, a categoria decidiu iniciar uma greve. Foram 2.448 votos favoráveis à paralisação, isso representa aí 77,42%. Os metroviários decidiram entrar em greve por reajustes salariais e benefícios. Manhã MEC FM. Marcheslava de Tchaikovsky com orquestra de Filadélfia. A regência de Eugene Normandie. Pyaslava de Tchaikovsky com a Orquestra de Filadélfia, a regência de Eugene Normandy. MEC-FM, 9:34 no Rio. E o Amazonas vive período de cheias e com isso quase todos os municípios do estado estão inundados. Quem traz informações para nós é Fernando Reis, do Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Vamos ouvir? Desde janeiro, a Defesa Civil do Amazonas, em parceria com as prefeituras municipais e o CPRM, órgão que abriga o setor de geologia do governo federal, vem monitorando a situação da enchente nos 62 municípios do estado. Hoje, 59 cidades já têm consequências por conta da cheia dos rios no estado. O secretário executivo da Defesa Civil do Amazonas, Francisco Máximo, destaca que sem as parcerias não seria possível agir com antecedência às mudanças climáticas provocadas pela subida dos rios. Através dos boletins meteorológicos, dos alertas meteorológicos que foram enviados ao longo desse período para os municípios, esses boletins têm essa finalidade, de começarmos a trabalhar de forma preventiva, porque vocês sabem que as primeiras respostas elas são dadas pelo município. Então, é uma maneira de ajudar os municípios a se antecipar, se antever. Além das ações preventivas elaboradas em conjunto com administrações municipais no enfrentamento das enchentes, Francisco Máximo destaca que toda a agricultura cultivada nas terras de várzea estão perdidas, que o rebanho bovino teve de mudar de local e que os prejuízos financeiros são incalculáveis às populações ribeirinhas do Amazonas. Impactos econômicos, né? Temos prejuízos econômicos, temos prejuízos sociais. A nossa agricultura foi extremamente afetada. Então, não só a agricultura de subsistência, que também nos preocupa, mas a agricultura que ela é utilizada comercialmente para atender a nossa região e até outros estados. Hoje, de acordo com o levantamento feito pela Defesa Civil do Amazonas, mais de 407 mil pessoas foram atingidas diretamente pela enchente no estado do Amazonas. Do Sistema de Comunicação Encontro das Águas, de Manaus, Fernando Reis. Manhã MEC FM. 9:36, estamos de volta com Guilherme Tell. Dou para flautas e orquestra de Rossini, flautas Benoît Fromanger e José Ananias, Orquestra de Câmara Vila Lobos. Thank you. Guilherme Tell, do Para Flautas e Orquestra de Rossini, flautas Benoît Fromanger e José Ananias. Orquestra de Câmara, Vila Lobos. MEC FM, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação, são 9:48. Você ouve agora Dolores, valsa Opus 170, de Emil Waldteufel. Orquestra da Ópera Popular de Viena, regência de Franz Bauer-Teussel. Dolores Valsa, opus 170, de Emil Waldteufel, Orquestra da Ópera Popular de Viena, regência de Franz Bauer Teufel. MEC FM, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estamos apresentando Manhã MEC FM. Música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Na nova temporada do Bling Bling Blong, estamos acompanhando Ari e Cillian, duas crianças extraterrestres que estão pesquisando a música do planeta Terra. Eles querem saber como um planeta tão atrasado como o nosso pode ter uma música tão boa. E sabem o que eles vão pesquisar essa semana? Eles continuarão o estudo da melodia e do parâmetro altura e irão a Viena conhecer alguns endereços onde Beethoven morou. Não perca, sempre aos sábados ao meio-dia, a música do planeta Terra, aqui no Bling Bling Blong. Bling, bling, blong. Sabia que existe uma ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para secretarias de educação? É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante ter uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município. Sem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR, ele ajuda secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação, é muito fácil de usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, às 9 da noite, hora de jazz na Rádio MEC. Nesta quarta, ela é respeitada pelas harmonias complexas, com frases intensas, combinando raízes no blues e no soul. Ouça a pianista Mary Lou Williams. Seu piano ajudou a definir os ritmos de big bands e boogie-woogie. Jazz Livre, nesta quarta, às 9 da noite, aqui na Rádio MEC. Rádio MEC, música, educação e cultura. ZYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Manhã MEC FM. 10 horas em ponto, agora no Rio, uma ótima manhã de quarta-feira para todos nós. Estamos de volta com Pompa e Circunstância, marcha número 1, em Ré maior, opus 39 de Elgar, Filarmônica de Londres, a regência de Adrian Boult. Thank you. Tempo e Circunstância, marcha número 1, em Ré maior, opus 39 de Elgar. Filarmônica de Londres, a regência de Adrian Bolt. Mac FM, a rádio de música clássica do Brasil, são 10 horas e 7 agora no Rio. O dólar comercial fechou essa terça-feira vendido a R$ 5,255, um recuo aí de 0,22%. A divisa norte-americana chegou a cair para 5,23 na mínima do dia por volta das 13 da 1 hora da tarde, mas a queda perdeu força com a remessa para o exterior de lucros recentes de multinacionais que operam aqui no Brasil. E no mercado de ações, o dia foi marcado por ganhos. O índice Ibovespa da B3 encerrou aos 122.980 pontos, uma pequena alta de 0,03%. O indicador chegou a subir 0,5% na máxima do dia, por volta das 2h50, e perdeu fôlego à medida que as bolsas norte-americanas recuaram nesta terça-feira. Manhã Mac FM. Você ouve agora a Suíte Espanhola, opus 47, número 1. Aragón, Cuba e Castilla, de Isaac Albéniz. E ao piano, Carol Murta Ribeiro. Thank you. Noite Espanhola, opus 47, número 1. Aragón, Cuba e Castilla, de Isaac Albéniz, e ao piano, Carol Murta Ribeiro. Mac FM, agora no Rio, são 10 horas e 22 minutos. E o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que pretende votar hoje a medida provisória MP 1031/21, que trata da privatização da Eletrobras. A proposta chegou a entrar na pauta da sessão desta terça-feira, mas Lira disse que vai aguardar ainda a versão final do texto do relator Elmar Nascimento. A MP recebeu mais de 570 emendas. Manhã Mac FM. Sinfonia número 1 em Sol Maior, de Nino Rota. Filarmônica 900 del Teatro Regio de Torino e a regência de Maggio Conti.